Contos velhinhos os meus, são contos de tantos que tantos já nos contaram. Tão saudades dão a Deus de sonhos que já passaram. Contos velhinhos os meus são contos iguais a tantos que tanto já nos contara. Thank you.